Ponto 10. A fé e a inteligência. A vida de oração e de penitência e a consideração da nossa filiação divina transformam-nos em cristãos profundamente piedosos, como meninos pequenos diante de Deus. A piedade é a virtude dos filhos, e para que o filho possa entregar-se nos braços do seu pai, há de ser e sentir-se pequeno, necessitado. Tenho meditado com frequência na vida de infância espiritual, que não se contrapõe à fortaleza, porque requer uma vontade rija, uma maturidade bem temperada, um caráter firme e aberto. Piedosos, portanto, como meninos, mas não ignorantes, porque cada um há de esforçar-se na medida das suas possibilidades por fazer um estudo sério e científico da fé. E o que é isto senão teologia? Piedade de meninos, sim, mas doutrina segura de teólogos. O afã por adquirir esta ciência teológica, a boa e firme doutrina cristã, deve-se em primeiro lugar ao desejo de conhecer e amar a Deus. Simultaneamente, é consequência da preocupação geral da alma fiel por alcançar a mais profunda compreensão deste mundo, que é uma realização do Criador. Com periódica monotonia, há pessoas que procuram ressuscitar uma suposta incompatibilidade entre a fé e a ciência, entre a inteligência humana e a relação divina. Tal incompatibilidade só pode surgir, e só na aparência, quando não se entendem os termos reais do problema. Se o mundo saiu das mãos de Deus, se Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu uma chispa da sua luz, o trabalho da inteligência deve ser, embora seja um trabalho duro, desentranhar o sentido divino que naturalmente já tem em todas as coisas. E com a luz da fé, compreendemos tão bem o seu sentido sobrenatural, que resulta da nossa elevação à ordem da graça. Não podemos admitir o medo da ciência, visto que qualquer trabalho, se é verdadeiramente científico, tende para a verdade. E Cristo disse: Eu sou a verdade. O cristão precisa de ter fome de saber. Desde o estudo dos saberes mais abstratos até à habilidade do artesão, tudo pode e deve conduzir a Deus. Efetivamente, não há tarefa humana que não seja santificável, motivo para a nossa própria santificação e oportunidade para colaborar com Deus na santificação dos que nos rodeiam. A luz dos seguidores de Jesus Cristo não deve estar no fundo do vale, mas no cume da montanha, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Trabalhar assim é oração. Estudar assim é oração. Investigar assim é oração. Nunca saímos afinal do mesmo. Tudo é oração. Tudo pode e deve levar-nos a Deus. Alimentar a nossa intimidade contínua com Ele, da manhã à noite. Todo trabalho honrado pode ser oração e todo o trabalho que é oração é apostolado. Deste modo, a alma fortalece numa unidade de vida simples e forte.